atrasa. Ele chega no momento exato que determinou. Pode ser que não seja no tempo que você pensou, pois o tempo dele é diferente do tempo da gente. Deus não se deixa ser levado nem se precipita assim como nós. Somos imediatistas e ao tempo enxergamos como nosso algoz. E quanta gente por causa da pressa perde a promessa. Aprendi a esperar, pois o tempo do Senhor é o melhor tempo, vale a pena confiar. As palavras do Senhor não envelhecem, paz o tempo que passar. Hoje pode ser um dia que você vai escutar. Chegou o tempo de comemorar, chegou o tempo da resposta em mim. Chegou aquilo que você pedia em silêncio, Deus está falando pra você. Chegou o tempo da celebração, chegou o tempo de cantar. Chegou a promessa de Deus, não perde a validade, mas chega no tempo que Ele decretou. Aprendi a esperar, pois o tempo do Senhor é o melhor tempo, vale a pena confiar. Palavras do Senhor não envelhecem, passe o tempo que passar. Hoje pode ser um dia que você vai escutar. Chegou o tempo de comemorar, chegou o tempo da resposta em mim. Chegou aquilo que você pedia em silêncio, Deus está falando. Chegou o tempo da celebração, chegou o tempo de cantar, enfim, chegou. A promessa de Deus não perde a validade, mas chega no tempo que Ele decretou. Deus já marcou no seu calendário o momento certo, o dia e o horário, e nada pode interferir e nem obstruir aquilo que Deus quer. Chegando, abrace o milagre que você sonhou, pois a espera acabou. Chegou o tempo de comemorar, chegou.